Tarabau, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Tarabau. Do jeito que o pretinho gosta. Tarabau. Tarabau. Essa nossa viagem hoje aqui pra você curtir Vila Prime. Aniversário de 10 anos do signo do Panda. E o Carnaval chega pra fazer a festa pra família hoje aqui assim, ó. Se liga no som. Carnaval. E aí? Vila Prime! I ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost. Chega pra fazer a festa. Aniversário de 10 anos do signo do Panda. E a gente detonando muito som por aqui assim, ó. Oi. Se liga só. All across the world, in every nation. Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Banda, quero mais. Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão. Oh, oh, oh. Sem perceber no coração disparar. A canção que tocava lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão. Sem perceber meu coração disparava. A canção que tocava lembrava nós dois. Pop som tocar meu coração. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. É o Carabao, vai! Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca aí. Que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca aí. Que eu quero ouvir nossa canção. Todo mundo sou hoje aqui do Vila Prime, aniversário do signo do Panda. E a gente chega pra comandar. Eu escutei uma canção de amor e paixão. Sem perceber no coração disparar. A canção que tocava lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão. Sem perceber no coração disparar. A canção que tocava lembrava nós dois. Meu pretinho! Opção tocar meu coração. Oi. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. E a gente chega pra comandar essa sexta-feira. Hoje aqui é assim, ó, Vila Prime! Chegamos devagar. Oi! Conquistando corações. Carabao. Agitando sem parar. No meio das multidões. E vem curtindo, vem, vem, vem. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. É o Carabao! Eu só quero curtição. Super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão um show. Juninho, vai! Eu me encantei pelas Marias do Pop. Oi! Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. E a gente vai detonar essa sexta-feira! Chega pra fazer a festa aqui no Vila Prime. Hoje uma data especial, aniversário do Swing do Panda. E vai tocando assim, meu pretinho. Se liga no som. Vai. Você consagrou. Já estamos aqui! Hoje aqui no Carnaval! Vila Prime! Vai! Sabes bem que não puedes olvidar-me, muito menos engañar-me. Todavía não ha nascido outro homem que pueda enamorar-te. Se antes de inventar-se o amor, já eu te estava amando. Toca pretinho, vai! Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá ese amor? Deixa eu lançar meu parceiro Emerson Pop Live, sempre curtindo com a gente. Já por aqui no Vila Prime, um abraço pra você, Emerson. Um abraço do Pretinho, meu filho. Já curtindo a nossa sexta-feira aqui no Vila Prime. E o pretinho fazendo você relembrar. Lembrando dos momentos que não faltam mais. E nesse clima, chegando no fuxico, para cachorrão, onde te encontrei. Uai. Agora em minha vida tudo é capaz. Deixa eu abraçar minha amiga Eduarda por aqui com a gente. Já bem curtindo, obrigado Eduarda. Um abraço, bebê. Patrick Mídia, o melhor de Macapá. Um abraço pra você, Mídia. Sabe que você é meu considerar. Foi lá que eu te amei. Foi lá que eu te amei. O Chico do Farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico, o amor está no ar. Foi lá que eu te amei. O Chico do Farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico, nosso amor está no ar. É de sofá. É Carabao. Vila Prime. Aniversário de 10 anos do Signo do Panda. E a gente chega pra acomodar por aqui a sexta-feira. E a família que vai chegando pra curtir. É o som do Carabao, meu filho! Carabao. Toca, meu pretinho! Não vai embora, não, não termine tudo. Eu sei que passa, no fim a gente aprende. Não vai embora, não, pois você é tudo. Talvez num beijo a gente se complete. Seu amigo Júnior por aqui com a gente, ao lado da primeira dama. Um abraço pra você, Juninho. Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado, te peço que me entenda. E eu não tive outra chance. E as meninas do Curió estão na área, meu pai. Você consagrou, tocando pra você. E a gente fazendo essa sexta-feira especial, aniversário de 10 anos do signo do Panda. E a gente chega pra comandar por aqui, Vila Prime. Vem, vem, vem, minha filha, canta. Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. DJ Dalton. Yeah. Carabao. Vai! Querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito mais desse. Fala pra vai, vai. Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro Carabao. Esse é melhor. É melhor. Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Toca pra mim, DJ Beto Brasil. DJ Valmix vai me distrair. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro Somatrix, que é melhor pra mim. E a gente assina na sexta-feira, aniversário do signo do Panda. E o pretinho chega pra acomodar. E você vai viajando. Oi, DJ Dalto. Sinto o amor perto de mim. E aí? Eu me sinto tão triste assim. Porque se foi e me abandonou. A sua falta, solidão. Só pra relembrar, sim, papai. Eu lembro os momentos que aqui passei. Ao seu lado que me apaixonei. Era tão lindo o nosso amor. Meu bem, não me diga que acabou. DJ Igor, eu vou te amar. O tesão, eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver. DJ Igor, aquilo que sou. Eu amo você. Te dedica, minha filha. Hoje me deu uma vontade louca. De que se enterra? De me declarar pra você. Te amar é bom demais. E só você me faz voar no céu azul. Mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quiser. Todo o meu amor. Estrela guia, me carregue para onde for. Te amo. Eu sei que um dia a gente pode se... Canta pro pretinho, minha filha. Mas não vai ser assim, se depender de mim. Porque eu... Bora, Erika, te dedica, minha filha! Pra acabar, vai. Mas já o que houver, venha o que vier. Inverno ou verão, em qualquer estação. Só vou gritar amor, amor. E ela fala, pretinho, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. E ela fala, pretinho, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. Oh, oi! Carabao. E não gostou de mim, não sente amor por mim. Oh! E essa aqui o Jabinho dá valor. Quais as armas que compra? Se liga. Pra fazer seus encantos, derrama seu amor em mim. Mas não gostou de mim, não sente amor. Essa amiga Luna também, o Jefferson. Ainda WJ Ar-Condicionados. Eles dão valor de curtir o pretinho, obrigado, hein. E o som do Carabao. Um abraço pra vocês. Oi. Se liga. Não amo para mim, não. Você estava mentindo. Vai, pretinho. Diga logo que não me amou. Que não gostou. Seu amor em mim, mas não gostou de mim, não sente amor. Deixando essa amiga Vitória Eduarda. Ela dá valor de curtir o carnaval. Deixe seu impulso. Um abraço pra você, beijo no pretinho, minha filha. Sem palavras vazias. Oi. Nesse emoção me ser o seu pensar. Carnaval. Não vale a pena você se calar. E é assim, é. Isso. aniversário do signo do Panda. Pra se falar de amor, oi, tem que se amar, tem que machar, papai. Eu já vivi o amor e bem, né? E posso falar, tudo que eu quero é me refazer. Aqui no Carabao. Depois eu te conto, meu filho. Vim pro Vila Prime. Uhum. Sexta-feira gostosa. E você que chega pra curtir o Carabao. Aniversário do signo do Panda. Vi você passar. Oi. Diretamente de Macapá, pra curtir o nosso Carabao. Obrigado pelo carinho de ser. Bora, mídia! E te namorar. Sou moleque. O teu sorriso me leva ao paraíso, és o que eu sempre quis. É muito som. Sou capaz de enlouquecer quando não vejo você. Carabao. Não suporto a tua. Vem correndo, vem. Vou correndo, vou te ver. Vem pro pretinho. DJ Beto, eu sou tua. A pororoca. O pretinho que você consagrou tocando pra você. Aniversário do signo do Panda. Estamos aqui tocando pra você. Vai! Foi com você que encontrei a resposta pra amar. Não, não vou, não vou deixar meu amor escapar. E agora que encontrei, todo amor vou te dar. Quem jamais vai separar o navio e o mar? Vem, meu bem! Vem, meu bem! Ouça essa canção, é o DJ Geleia. Dançando, dança, dança! Vila Prime! Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E ela? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só. Acho que o Patrick Mídia não aguenta! E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. O Roy! E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Bora, Shelly! E vai, e vem, e vem. Olha o brega! O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Lá no box da Isa. Eu sei que você vai curtir. Sabe que eu quero aquele charque. Por açaí. É muito som! Ela tem um sabor diferente. Carabao. Que vai contagiando a gente. Bregão! Brega como esse eu nunca. Por aqui eu quero aquele peixe. Por açaí. Sal filé, Bio. Bora, Bio. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. E o brega, o brega, o brega. Que ela tem sabor diferente. Vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui Vila Prime. É o som da banda Sabor Açaí. Furioso cara. Lábios beijei, enfim me entreguei. Só se for agora, minha filha. Agora sou louco por ti. É o Carabao, vai! Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Só se for agora. Agora sou louco por ti. Boa, gaivota, boa. Vai ver, meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Voa, gaivota, voa. Vai ver, meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. E o homem não resiste. O homem não resiste. Uma linda e uma cerveja bem gelada. Louco, estou louco por ti. Vai! Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Pra você desprezível. E tocar, meu pretinho! Quero ter seu olhar, que só falta me falar. E a vontade, vai, vai! A vontade. E aquele desejo, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. É Carabao. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. E vai tocando, meu pretinho. Vai tocando, vai tocando. Vai, vai. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir. Sem terra dá valor. e fala assim, ó. Só vou pra cama se for com a vizinha. Só vou pra cama se tivesse calcinha. Só vou pra cama. Vai! De camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só por amor não vai. Só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim, não. Temos que pensar. Deixa eu abraçar com muito carinho minha amiga Suelen por aqui com a gente. Na nossa. Já chegou hoje pra curtir o nosso carnaval. Obrigado, Suelen. Só vou pra... Um abraço, um beijo do Pretinho. Oi. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Aniversário do signo Panda. Passava, passava, passava, oh. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. Não vai te estressar. Não se expressar. Por ti não se expressar. Quando o cara é na fita da mulher. Por ti eu menti. Aí tu chorou. Eu chorei. Certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. Alô, Chico! De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar. É muito sobradinho! E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta. adianta me procurar. Nem mesmo saberei para onde vou. E o Patrick Mídia, tchau amor. Até um dia quando eu for em Macapá. Vai! Tchau amor, pra você eu nunca mais irei voltar. Vai! Tchau amor, até um dia quando eu for em Macapá. Tchau amor, pra você eu nunca mais irei voltar. Eu só quero amar, me dá um beijo. Oi. Quero te encontrar e não... O baixinho rei dos copos já passou no meio da família. Onde você encontra as canecas e o chapéu do carnaval. Bora baixinho, vai pra cima meu filho. Porque te amo. Oi. Vai. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amo. Carabao. Quero o brilho dos seus olhos junto ao... Pra você que só quer amar. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Se liga. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Calma, moleque. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação, pra tirar um pensamento besta do meu coração. E ela fala, fala, fala. Ai, Coutinho. Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Vai, confia, confia. Oi, Paulinho, te amo tanto, não fique tristonho. Você me explicou e não adiantou, meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou, meu coração continua com ciúme, meu amor. E a gente chega pra fazer a festa nessa sexta-feira hoje, aniversário de 10 anos de carreira da banda Swing do Panda. E o Carabao chega pra fazer a festa. E o Pretinho vai só aquecer o nosso animal. Logo mais tem Silvinho, tem André Máximo, tem o Tom, tem o Swing do Panda cantando os melhores sucessos ao vivo pra você aqui. Carabao, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Vamos lá! Bora dançar o baile, bora! Momentos, hein? Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Bora, Bill! Dona, cadê a Maria, rapaz? Creto, o que se puder fazer. Abandonou ela, né? Aproveitar os momentos. Vai! Que há tempos incertos. Dona, tudo. Bora pra cima, Vila Prime! O que tem que deixar acontecer? E deixar tudo acontecer. DJ Ferrugem tá na área. Vem de bora. E a família Swing do Panda chegando junto com a GG. Vai. dançando o baile assim, ó. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Alô, minha baby. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Carabao. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Se liga no som! E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Eu conheci um garotinho. E o coach? É um gatinho lá da escola. Indo de cor. Ele olhou pra mim sorrindo. Bonito. Vai! Quando eu descobri que era brincar, passando o Fabinho Carabao da área. Fala, Fabinho Carabao. Ao lado da Isa, lá no boxe 34 do Velho B. Cadê neném bonito? Já tá aqui ao lado. Carabao. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder. Aí vem você, minha filha! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na minha. O Pretinho. Até mesmo a sua. Mas você! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia. Ferrugem pra comandar daqui a pouquinho. Se essa porra, porém, botar o lado, eu iria esse ato de piedade. Olha o horário, hein? Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Olha o que ela fez com o Fabinho. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Vai! Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. E o Bill lá no Curió? Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. A miserável! Com seu gigolô, ela gastava lá com capirré. Vai! Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber Carabao. Oh, oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Vai, meu pretinho! Oh, oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Bora, Bill! Luciene, Luciene, minha flor. Ô Luciene, minha filha! Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe forma nos impeça de amar. A Fúria. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Quero mesmo é te cativar. Vai assim, ó. É só você quem pode me completar. Eita, meu carabal. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem! Vem! Segundo! Segundo dia sem você, sair com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia meus amigos eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Eu quero te ver. Alô, Isa! Não preciso. Deixa que ela dá valor. De você. Depois de uma semana. Mas depois de uma semana. Bateu saudade do Shark e voltou, né, minha filha? Morro de saudade. Sem bico. De vontade de voltar pra você. Carabao. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui. Emerson Pop Live por aqui com a gente. Um abraço pra você, meu filho. Você me ama. Você é considerado do pretinho. E a vida? A vida é mesmo assim. Errar e aprender. Agora eu já sei. Não posso viver sem você. DJ se você me ama. E se você me ama, eu sei que vai entender. Eu preciso de você. A Isa é mesmo assim. Errar e aprender, agora eu já sei. Não posso viver sem você. Viagem até no Veropa. Eu vou aprender a falar inglês. Carabao. Nós já sabe o português. Patrick Mídia tá na área. Ao lado da dona Mídia aqui com a gente. Direto de Macapá. Eu. Bora, Mídia. Sou filho do Raimundo. Vai. E da dona Maria. Olha a macaxeira. Na boca do Amazonas. Tenho vontade de um dia ser gente. Quero ser grande. Ser grande como o país. O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser América.